De novo foi tão bom, beijar tua boca espalhando teu batom. Me dá vontade de fazer mais uma vez e me entrega sem medo. Olhando a luz neon e o teu reflexo no espelho, ai como é bom. Só não me esquece a promessa que a gente fez, esse é o nosso segredo. Você me faz tão bem, e quando a gente ama eu não penso em mais ninguém. Tão forte é o desejo que me faz teu refém. Assim eu fico até de madrugada, amor. Mas não dá, não dá. Você me faz tão bem, e quando a gente ama eu não penso em mais ninguém. Tão forte é o desejo que me faz teu refém. Assim eu fico até de madrugada, amor.